que escolhiam, pontuavam 5 das 18 músicas, de 1 a 5 pontos. Depois, consoante a pontuação total do país, encontrar-se-ia então o vencedor. Foi assim que aconteceu. O modelo não teve polémicas, foi um modelo bastante tranquilo, não teve qualquer tipo de, enfim, controvérsia como outros. Por exemplo, um que gerou 4 vencedores em 1969, se a memória não me traiçou. Pois muito bem, aliás, 1970. Pois muito bem, desta vez temos então Luxemburgo como vencedor. Luxemburgo que trouxe a música Après Toi, aliás, um sucesso da grega Vicky Leandros que se tornou imortal. Foi cantada em francês, mas também foi gravada em alemão e inglês. Vamos conferir nesta edição, como sempre tem sido hábito, as 6 primeiras músicas e começamos pelo 6º lugar. Giorno di Arcobaleno, música de Nicola Di Bari, que teve um total de 92 pontos, dos 18 países, dos 36 júris, ou se quiserem, dos 17 países votantes, porque Itália não podia votar nela mesma, ou seja, dos 34 júris, teve um total de 92 pontos a Itália. Nicola Di Bari, que aqui nos trouxe este seu Giorno di Arcobaleno, teve então um total de 92 pontos. Quem teve 100 pontos foi a Áustria. Os austríacos que cantaram em alemão, no caso foram os Milestones, Falter in Wind. A música teve um total de, imagino, 100 pontos. A Áustria, que foi também então um dos 6 primeiros classificados, no caso foi o 5º. Vamos conferir então estas duas músicas, Giorno di Arcobaleno, de Nicola Di Bari, que teve então um total de 92 pontos, fica no 6º lugar. No 5º, com 100 pontos, a representar a Áustria, ficaram os Milestones com este Faster in Wind. Vamos ouvir. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare. E sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Und verflieg dich nicht bei Nacht. Falsch ist der Mond sein Schattenspiel, in der Dämmerung ist kein Halt. Bleib nicht in den Wäldern, bleib nicht in den Wäldern, bleib nicht in den Wäldern. Deine Farbenflammen auf. Tod ist die Nacht in deinem Tanz, ist das Leben hell wie Tag. Fall nicht in die Sonne, fall nicht in die Sonne, fall nicht in die Sonne. Wie Sand in der Hand, verweht vom Mund. Hörst du es nicht, mein Flügel zerbricht, mein Flüstern verspricht nicht. E vamos agora subir mais dois lugares que desta vez se distanciam apenas por um ponto. Vamos ouvir Sandra e Andres, que diretamente da Holanda e com 106 pontos arrecadados, nos trazem Aus et on die Lieved Gat. É como se chama esta música, cantada então pelos holandeses. É curioso porque esta música foi o 18º tema, portanto, 18º e último, ficou no 4º lugar com 107 pontos. O primeiro lugar, nem mais nem menos que a Alemanha. Marie Rose abriu o festival Eurovisão da Canção, ou seja, o 4º lugar com 106 pontos foi a última interpretação, o 3º lugar com 107 foi a primeira. Marie Rose cantou Nur die Liebe uns Leben. Aliás, Nur die Liebe lasst uns Leben, ou seja, só o amor nos deixa viver. É uma música que também teve algum sucesso, alguma repercussão, pouca para os países mais da Europa do Sul, mas teve mais lá para cima a sua repercussão. Vamos cumprir estes dois temas, o da Holanda com 106 pontos, cantado por Sandra e Andres, e o tema No die Liebe lasst uns lieben, Só o amor nos deixa viver, a melodia trazida aqui por Mario Rose da Alemanha. Zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een flater slaat. Ja, mensen, doe gewoon. We doen al gek genoeg. Voor de hoogste van liefde gaat. Na, na, na, na, na, na, na, na. Wat zal ik er doen om nog vandaag van jou te zijn? Zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een flater slaat. Ja, mensen, doe gewoon. Doe al gek genoeg. Voor de hoogste van liefde gaat. Na, na, na, na, na, na, na, na. Wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn? Verworren sind und dass es Tränen gibt, das zählt nicht mehr, hast du das Ziel gesehen. Du wirst die Straße deiner Sehnsucht gehen. Nur die Liebe lässt uns leben, alles vergessen und verzeihen. Dann wird wieder dir vergeben, nur geliebt. Agora, auditório, vamos conferir mais dois temas desta história da Eurovisão. Mas conto-lhe, antes de passarmos às duas primeiras, conto-lhe uma curiosidade. Pela primeira e até agora única vez, os irlandeses, portanto a República da Irlanda, curiosamente foi o país que mais Eurovisões venceu, levou pela primeira vez, e até há bem pouco tempo única, levou uma música cantada em irlandês. A República da Irlanda levou Imhabba, música então cantada em irlandês. Não ficou, sem dúvida, nos seis primeiros, até porque os festivaleiros de plantão, podemos chamar assim, estão mais habituados a ver a Irlanda num outro, ou a partir de um outro prisma. E, portanto, a Irlanda ficou mais para trás na classificação. Quem ficou em segundo lugar foram os The New Seekers, que representaram o Reino Unido, e a música, que dá pelo nome de Steal or Borrow, ficou com um total de 114 pontos. E o único país que a ultrapassou foi, com 128 pontos, Luxemburgo. Um país pequeno, mas com muita tradição no festival Eurovisão da Canção. A melodia que interpretaram fez um sucesso tal que ainda hoje se ouve de condíveis. Après toi, a música da cantora Vicky Leandros, que aliás continuou a cantar depois deste festival, não é? Teve aqui, todavia, um relance de carreira, podemos chamar assim. Ela que cantou de uma forma muito sentida este Après toi em francês, é esta a versão original, e convenceu o júri de que era a música ideal para ganhar o festival Eurovisão da Canção, ano de 1972. O festival, como já disse, foi realizado a 25 de março desse mesmo ano. Na altura, e os ouvintes poderão perguntar-se o porquê, os festivais realizavam-se mais cedo. É certo que nos últimos tempos foram sendo sucessivamente adiados, ou seja, ainda há pouco tempo tivemos um caso em que o festival foi adiado por duas semanas, se não estou em erro, uma semana aliás, devido às competições europeias de futebol. Estes festivais também foram sendo adiados porque foram sendo cada vez mais países a participar no evento. Por exemplo, naquela altura foram apenas 18. Hoje em dia são às vezes 43, 44, não é? Portanto, o sistema de votação varia e muito. Os países foram, portanto, empurrando este festival para finais de maio e não para finais de março, princípios de abril. Vamos então ficar para o término desta edição com Steal or Borrow, música dos The New Seekers, com 114 pontos, representou o Reino Unido, e com 128 a Perretuá de Vicky Leandros, que representou o Luxemburgo. E assim eu despeço-me, desejando ao senhor auditório a continuação de uma ótima noite. Não perca já de seguida mais um bate-papo musical com Marcos Rangel. Boa noite e até para a semana. You know I'll beg, steal or borrow. You, and I see. I've been looking for. Now it's very clear to me we should be together. You make me feel I could reach for the impossible. And knowing how much you care, I'll be there forever. You know I'll beg, steal or borrow to give you sunny days. Donner de ma tendresse.